Farofa WA. É isso aí, farofeiro, está começando agora mais o Farofa WA, são 7 horas e 1 minuto aqui em Perth. Hoje é dia 3 de janeiro de 2017, é o primeiro programa do ano de 2017, e hoje o nosso convidado aqui vai ser o Núnzio Mosquito. Se você conhece ele, fica ligado aí, se você não conhece também vai conhecer, que vai ser muito legal. Então, fica com a gente, Farofa WA volta já, já. Farofa WA. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Frase de Facebook. Fala, galera. A frase de hoje é: insanos governam quando covardes toleram. Polêmica, hein? Pesado, hein? Mas é isso aí. Cabe no momento. Cabe no momento, atual? Cabe no momento. Da onde? Daqui ou de lá? De lá. De lá, tá certo. Então é isso aí, pessoal. Olha, eu tenho um recadinho aqui pra vocês da Apeiro Training Services, uma empresa que oferece curso de IELTS e PTE, aquelas provinhas que a gente precisa fazer pra demonstrar proficiência, no inglês, pra tirar visto, trabalho ou cursos que tem aqui na Austrália. Então, pra quem fechar um curso e disser que ouviu no Farofa esse recado, vai ganhar 10% de desconto, que dá mais ou menos $80. Opa! Vai lá no Facebook deles, Apeiro, e fala com eles. E mais um recadinho também da G&Co Hair and Beauty. É um salão de beleza. Então é para as farofeiras e farofeiros ficarem bem bonitos. Né? A G&Co já é um salão conhecido entre as australianas e também quer deixar as brasileiras ainda mais bonitas. Nesse início de ano, a G&Co está dando 20% de desconto em vários serviços. Então vai lá no Facebook deles, dá um like e pronto. Vai lá em janeiro para ganhar seu desconto. Fala que ficou sabendo pelo Farofa, que aí você vai ter um tratamento mais que especial. Então é isso aí. O G&Co se escreve G e Co. Esse I é que parece um oitozinho, sabe? O da C&A. Isso aí. G&Co, aí C&O. G&Co. Tá tudo lá no Facebook do Farofa também. Então ainda tem mais anúncios pra vocês. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa entrevista. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro, pensou Tiago. Facebook Tiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua Personal Travel Manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Então vamos lá, vamos farofar. Ele é sambista, percussionista, italiano e é um showman do samba. Núnzio Mosquito! Uhul! E aí, Núnzio, tudo bom? Tudo bem, eu sei. Então tá certo. Núnzio, como é que você começou a ouvir samba? Bom, eu comecei a ouvir samba que tinha, acho, 19 anos, ou 18 ou 19 anos, mas já estava tocando percussão, mas nunca tinha ouvido samba e percussão brasileiras. Aí comecei com percussão cubana, as congas, né, na música cubana, latin jazz, esse tipo de estilo, e com djembe, música africana. Os primeiros tambores que eu toquei na minha vida foi o djembe, tinha 15 anos. Mas o meu relacionamento com a música começou que tinha 10 anos tocando pianoforte. Estudei pianoforte por 4 anos, sabe quando você é muito novo, né? Se apaixona por algo, mas depois a curiosidade te leva em outros lugares. Entendi. Aí deixei o pianoforte do lado e me apaixonei pelo tambores. Acho que fazia tudo sentido na minha vida, não? A energia que trazia o tambores, quando eu escutei a primeira vez o djembe tocando, Me pegou por dentro, aí falei, tem que tocar esse instrumento, né? Gostei, eu comecei. Entendi, e aí você ouviu aí mais pro lado africano, lado cubano, e quando é que chegou a ouvir pela primeira vez aí o samba, o ritmo brasileiro? O ritmo brasileiro foi um meu amigo italiano, um colega, né, que a gente tocava junto com percussão cubanas, que me mostrou o samba pela primeira vez, foi uma música do Paulinho da Viola. Aí me apaixonei, tipo, direto, foi tipo, amor a primeiro ouvido, né? Vocês pode falar assim em português? Sim, mas foi assim mesmo, tipo, me apaixonei rápido. sei lá, pela harmonia, né? A melodia, pô, o Paulinho da Viola é um grande. Sim, né? Pô, o Paulinho da Viola é ótimo. Andressa. Você tá sempre rodeado de mulheres bonitas. É mesmo? Eu não percebo, não sei. Não, não percebo. São todas brasileiras, como é que é? Bom, aqui na Austrália... Bom, aqui na Austrália tem uma mistura grande. Não tem brasileiras, né? Se você fala das meninas que dançam comigo, né? Da área das passistas, tem uma mistura grande. Tem asiáticas, australianas, muitas brasileiras, né? E isso, acho que isso é uma coisa muito linda. Porque eu sou, como dizer, um embaixador sobre isso, né? Que o samba... A arte brasileira se espalhou pelo mundo muito forte. Foi uma coisa, para mim, incrível. Acho que não tem estilo como o samba que se espalhou tanto forte fora do país, fora do Brasil. Aí isso é uma demonstração. Se você vê na Austrália, tem muitas passistas apaixonadas pelo samba e a maioria não são brasileiras. Mas todo mundo gosta do Brasil e se conecta com a cultura brasileira. E você acha que as australianas, as estrangeiras têm o mesmo swing que as brasileiras? Bom, sobre esse assunto tá mais difícil. Era essa a ideia. A ideia. Então, para mim, sendo músico, eu também tive esse problema no começo relacionado com o swing. Para eu aprender bem o swing na raiz, eu tive que ir no Brasil, tem que morar com os brasileiros e sentir o cheiro, né, da cultura do da bunda, né? Cheiro da bunda. Aquela coisa, né, redondinha. Entendeu? Aí, é a mesma coisa, é pras meninas. Se você quer conhecer mesmo o samba, quer se entrosar, né, com a cultura brasileira, tem que ir lá, tem que ficar... Se envolver na escola de samba, né, na rua. E Núcio, você comentou agora que a cultura brasileira, a música do Brasil tem se espalhado bastante. Comparando com a Itália, né, você que já fez show, já tocou lá. Você acha que a Austrália tá em que pé comparado com a Europa, por exemplo, da cultura? A Europa é muito mais. Então, relacionado a essa coisa, eu acho que na Europa a cultura brasileira é muito mais forte, mas porque chegou antes. Tá, sim. Por exemplo, na minha área da batucada, né, da escola de samba, se você vai escutar agora os grupos de samba de batucada na Europa, e vocês fecham os olhos, e vocês sentem o swing, cara, parece que você está escutando uma escola de samba do Rio, porque são 30 anos que nós temos lá na Europa mestre de batucada que vem na Europa periodicamente, cada mês tem algum mestre importante da Mangueira, da Beija-Flor, da Imperatriz, que os caras trazem lá na Europa para fazer workshop. Aí os caras começaram a se apaixonar muito antes que os australianos, e começaram, como eu, viajar no Brasil, ficar lá, morar no Brasil um tempo para aprender. Aí, acho que na Europa, o nível em termos de qualidade musical, né, para os caras que tiveram muito mais tempo de estudar, é muito mais alto que na Austrália. Eu estou falando de batucada, claro, né? Sim. Sobre a minha área específica. O nível é mais alto dos ritmistas lá na Europa. Mas a nossa missão é essa mesmo. Porque a Austrália, para mim, para minha visão, é um país do futuro. Tem a maior mistura que está criando no mundo está se criando aqui na Austrália. Tem pessoas do mundo inteiro aqui na Austrália. Né? Tem um potencial grande, então. Né? Tem um grande potencial sobre isso. Você falou que foi pro Brasil, né? Sim. Você foi pro Brasil, você tocou lá na Beija-Flor. Eu toquei e faço ainda parte da bateria da escola da Beija-Flor, mesmo que estou aqui na Austrália. Mas entre o você começar a aprender... O instrumento de percussão e chegar até o Brasil, como é que foi essa transição? É. Então, primeiro me apaixonei pelo samba loucamente. Aí, do momento que conheci o samba, a percussão do samba, eu pensei que era as músicas que tinha mais riqueza em termos de percussão. E sendo um percussionista, me apaixonei loucamente pelo samba. Aí escolhi o meu caminho. Falei, o samba é o meu caminho. Aí comecei a estudar na Itália, comecei a participar nesses grupos que eu estou falando, que tem de percussão, tocando samba reggae, tocando uma batucada, conhecendo um maracatu, desde a Itália. Aí comecei a sentir dentro de mim, como antes estava falando, que se queria mesmo chegar na raiz e me tornar, né, virar um músico profissional do samba, tinha que ir lá, não tinha como aprender e virar um grande músico de percussionista de samba ficando na Itália, só na Itália. Por quantos mestres pode chegar na Itália, por quantas coisas você pode achar no YouTube, né, na net hoje em dia, não tem como se você não vai sentir o sabor mesmo. Tinha que vir rebolado lá, né? Não tem como, cara. Tem que comer aquele feijão, aquele arroz, isso, né? Tem que aprender o swing. Muita farofa. Sem farofa, a feijoada não faz sentido. Exatamente. Isso aí. E como é que foi morar lá no Brasil? Aí, na verdade, nunca morei de vez, tipo, morar anos no Brasil. Sempre, todos os anos eu ficava 3 meses, 4 meses, 2 meses, dependendo do ano, porque tinha um trabalho na escola regular, que eu ensinava percussão brasileira lá na escola na Itália, para criança. Aí tinha que manejar tudo, né? Aí ficava de outubro até o carnaval lá no Brasil. Mas os primeiros anos foram muitas viagens, tipo Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, onde eu me formei nos meus conhecimentos dos vários toques, dos vários instrumentos. Entendi. Mas escolhi o pandeiro para ser o meu cartão de visita, né? Entendi. Da minha profissão. Mas você toca outros instrumentos também, além do pandeiro? Além do pandeiro, eu toco timbal, toco repinique, surdo, da bateria da escola de samba, toco quase tudo. Conheço todos os instrumentos, todas as batidas e... Que mais, que menos, toco todos. Eu já vi você tocando cajón até. Também toco cajón, né? Mas é porque eu sou um percussionista poli-instrumentista, né? Sim. Prefiro me reconhecer num pandeiro, porque está sempre comigo. Quem me conhece sabe que quando vê eu, vê um pandeiro. Porque eu ando sempre de pandeiro na mão ou na mochila, não tem como. E você também faz malabares, né? Como é que... isso aí faz parte de... assim, você é um... Como eu falei aqui quando te apresentei, você é um showman do samba, né? Você faz uma performance toda. Você resolveu investir nessa parte de mais de malabarismo, dessa coisa da imagem e tal, pra ser autossuficiente, pra você poder fazer uma gig sozinho, assim? Bom, isso foi uma consequência, porque, primeiramente, antes de tudo, tudo que eu faço com amor, porque eu gosto. Se não gostar de uma coisa, não tem como, não funciona pra mim. Aí, comecei a me apaixonar do pandeiro, aí pensei que o pandeiro tem um instrumento que tem muita... versátil. Você pode tocar tudo com pandeiro. Além dos ritmos, eu comecei a olhar na escola de samba, os caras da Mangueira, principalmente, que faziam malabarismo. Aí me apaixonei, falei, nossa, que coisa louca, esses caras com pandeiro que fazem, né? Aí comecei a rodar, aprender devagarzinho, quebrando muitos pandeiros. Porque no começo quebra muito. Faz parte, né? Faz parte. Até cheguei a construir o meu próprio pandeiro de malabares, que botei uma borrachinha aqui, porque no começo, que deixava ele rodar aqui em cima, ficava todo machucado, sangrando, né? Entendi. Aí voltei pra casa, todo machucado, minha mãe me olhou e falou, o que tá acontecendo? Tá fazendo o quê, cara? Falei, tô treinando, né? Mas não acreditou, falou, sei lá o que tá fazendo isso. Boa. Escuta, mas você é europeu. Sim. Você poderia morar na Europa, você pode morar no Brasil. Como que você escolheu vir parar na Austrália? Bom, a Austrália foi, na verdade, foi um meu amigo que me chamou. Eu já tava tocando lá na Beija-Flor, naquela época, era no 2011. Aí ele começou a me falar, Núcio, eu estou vendo muito no Facebook a sua carreira, que você se tornou um músico de samba. E aqui na Austrália é uma terra maravilhosa, eu vejo que você gosta também de esporte, não é só a música, né? Gosta desses esportes, snowboard, surf, essas coisas aí. Eu acho que a Austrália seria um país maravilhoso para você, também porque para você construir um business aqui é uma terra muito grande e tem muitas oportunidades. E tá ainda muito fértil, né? Não tem ainda muito pessoal que trabalha nessa área. Mesmo que tem muitos brasileiros aqui, mas a área é grande, ainda tem espaço para todo mundo. Aí ficou na minha cabeça esse negócio da Austrália, que desde criança sempre gostei principalmente da natureza, né? Todo mundo conhece a Austrália pela natureza bonita, maravilhosa. Canguru. Né? Os cangurus, né? Mas principalmente foi os peixinhos, porque meu pai me levava pra pescar, aí sou também meio pescador, né, na minha vida. Aí sempre veio olhar os documentários sobre a pesca, aí gostava da Austrália por isso. Mas falei na época, falei pra ele, olha, ainda por enquanto quero ficar ainda aqui no Brasil, viajando no Brasil e me formando no samba, aí continuando na escola de samba da Beija-Flor, até quando desfilei com eles pela primeira vez, que foi no 2013, que fiz um desfile completo com eles. E a sensação do desfile? Foi emocionante. Nossa, foi super emocionante. Nem posso descrever. Foi cansativo, vou ser sincero. Tipo, um desfile dura 80 minutos. É, você tem que dar a alma. Até que você já está ensaiando faz 4 meses, por 4 ensaios por semana. E os ensaios são de 3 horas. Imagina batucando naquela velocidade. Tem o time, tem que ser os caras que choram, tá, sempre chegando. Nesse momento, você não é só que fica assim de cabeça baixa, né? Você tem que levantar a cabeça, tem que sorrir, entendeu? Não tem que ficar... Tem que curtir o que tá fazendo, senão o cara fica chato e joga da bateria. Fala, ah, cara, assim não rola. Viu? Aí pra mim foi um grande treino, 3 meses treinando. E quando cheguei lá na Sapucaí foi maravilhoso. Veio todas milhares de pessoas lá cantando a música da escola. Nossa, foi uma emoção indescritível, cara. Deixar claro que você foi pra Sapucaí, né? Ficou longe de São Paulo, né? São Paulo é pessoal, aquele, isso aí, hein, pessoal. Aquele samba isso aí. Lado B, né? Aquela coisa ali. Pessoal, não. Se tivesse ido pra lá, talvez a experiência fosse melhor. Mas fica pra uma próxima, né? Mas como é que ele chega lá? Ninguém conhece aquele negócio lá, só conhece Sapucaí, não tem muita essa, não. Geralmente os aviões descem lá primeiro, né? Tem essa coisa também, né? Tem mais perto, cidade maior. Mas tem mais pessoas, né? Eu não vou ficar discutindo muito, senão ele corta o microfone. Tá certo. Pessoal, a gente tá chegando no final do primeiro bloco. Temos um recadinho pra passar aí, não temos? Temos. Então vamos passar os recados logo. E no segundo bloco a gente vai falar sobre Distinguished Talent, Visa, vamos falar sobre um monte de coisa legal. Vamos lá. Segunda-feira, galera, ninguém pode perder o reprise desse programa na Rádio RBG. É só entrar no site radiorbg.com e baixar o app do iPhone ou do Android, tanto faz. E você também pode baixar os nossos podcasts. É o mesmo site. Não esquece, galera. Rádio Brasileira Global, RBG. E terça-feira... O que tem terça-feira, pessoal? Gira tem farol. Terça-feira tem farol. É nóis, é nóis. Coisa linda. Maravilha. Então tá certo. Vamos de musiquinha. Já já a gente volta. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, banana phone. I've got this feeling so appealing. É isso aí, Farofemos. Estamos de volta aqui com o Nuzio Mosquito. E a gente vai falar agora também sobre uma parte bem importante da entrevista, que vai ser sobre o Distinguished Talent Visa. Você tem a pergunta, né? É isso mesmo. Como é que você conseguiu o famoso, o Distinguished Talent Visa? Como foi esse processo? Bom, o processo foi muito longo, muito trabalhoso, né? Muito gasto de energia. Porque, além do dinheiro, né? Também, é verdade. O dinheiro, você sabe, né? É caro? É muito caro. Mas, como dizer, vale a pena porque é um visto muito bom. Se você conseguir pegar, se você tem, como dizer, a referência certa para pegar esse tipo de visto, depois você pode fazer o seu próprio business, entendeu? Você fica, tipo, livre, não tem nenhuma restrição. Pode viajar quando você quiser, pode fazer tudo o que você quiser. Na lei, né? Claro. Mas para o processo durou 2 anos no meu caso, porque na primeira aplicação eu fiz sozinho, sem um agente de imigração. Aí, sendo que um visto muito difícil, eu não tive experiência, né, nessas coisas, mas não é que não quis fazer sem agente. Foi, na verdade, que o agente que me enrolou, falando que ele sabia desse tipo de visto, mas ele não sabia nada. Era agente brasileiro ou não? Não, era um cara, não lembro, acho que era iraniano, não me lembro. Graças a Deus, estamos fora desse problema. Não era brasileiro. Não, mas o que, na verdade, o que me salvou depois foi justamente um agente brasileiro. Depois vou falar o nome que foi, que me salvou dessa situação. Pode falar, sem problema. Então, aconteceu que depois, que quando eu reparei no final, que eu cheguei no estúdio desse cara, eu vi que ele não tinha feito nada. Tipo, eu preparei toda a papelada, ele não tinha feito nada. Simplesmente estava roubando meu dinheiro. Aí falei para ele que não ia pagar mais ele e saí fora. Eu tive que mandar a aplicação sozinho, porque 6 dias ia vencer o meu visto, né? Aí mandei. Dessa forma, assim como peguei, mandei. Você não mandou uma cabeça de cavalo pra casa dele, não? Ainda assistindo mais, Poderoso Chefe com a pessoa, sou italiano. Exatamente. É. Aí no final, eles recusaram na hora, porque uma papelada grande, sem explicação nenhuma, os caras ficaram lá, não, vai embora, tinha que sair do país. Aí quase estava saindo da Austrália, fiquei tipo magoado, passando mal, falei, não, recusaram. Aí fiquei falando com os amigos que estavam indo embora da área falei com a Sandrinha, que ela já pegou esse visto. E, conhece a Sandrinha Barbosa, né? Todo mundo conhece. Sim. E falei com a Liene, que é uma... É a minha... A que virou a minha parceira, né? Nessa história de show, né? Aí ela me ajudou muito, me levando para esse agente, que se chama Maria. Maria Giordani. Sim. E quando cheguei lá, a Maria primeiramente falou, olha, Nunes, vou ser sincera, primeiramente quero ver a sua aplicação, porque você vai ter que fazer uma apelação agora, que é um processo mais difícil, porque você já está chegando lá com não, entendeu? Então você tem que demonstrar para o juiz que você é muito bom mesmo naquilo que faz, tem que ter toda a referência certa. Aí antes de você começar que vai gastar muito dinheiro, vamos fazer uma consulta para ver se vocês têm as cartas e as regras para fazer essa apelação. Aí mostrei toda, eu fiz essa consulta com a Maria, mostrei toda a minha aplicação, todas as minhas referências, tinha a letra da Beija-Flor, escrita do mestre da bateria da Beija-Flor e assinada pelo Laila, que é o carnavalesco, a maior, como se fala, a maior autoridade, né, na escola de samba, aquele que manda em tudo. E aí a Maria falou, desse jeito rola pra você pegar esse visto, foi um erro deles mesmo, a gente vai lutar e vamos ganhar. Aí ela me deu uma força emotiva, né? Falei, tá bom, então vamos. Aí comecei esse processo que durou quase um ano no total. Fiz o primeiro apelo e depois fiz o segundo apelo, porque o juiz queria ver bem essa parada e foi de Adelaide até aqui, em Perth, pra nós fazer um apelo em pessoa, né? Uma entrevista em pessoa. Uhum. Aí no final o juiz me deu razão, esqueci uma letra muito linda pela imigração, falando que eu ia cobrir todos os pontos desse tipo de visto e que eles deveriam me liberar para me dar esse visto. Aí depois de 4 meses que eu ganhei o apelo, chegou a boa notícia, né? Que me libertou totalmente, finalmente. E ganhei esse visto. Dá um alívio, né? Nossa, fiquei muito leve, porque estava muito tenso. Ainda mais um negócio que você está longe de casa, né? A saudade da família, é tudo. Esse negócio que eu não podia sair. Fiquei 2 anos me sentindo quase preso, né? Tipo, podia viajar na Austrália, mas não pode sair da Austrália. Não pode. Luzio, tem uma pergunta. Vai. E aí, como que é o assédio da mulherada, se é muito chavecada? A gente tá falando aqui, a gente falou da Sandrinha, né? A gente fez uma entrevista aqui com ela, a gente fez essa pergunta pra ela também. Pra ela, quando você tá se apresentando, fala. E aí, o que acontece quando você tá se apresentando? Você já passou por alguma situação constrangedora? Não, olha, a Zodzi, na mulher australiana, é mais... Quando ela fica solta, quando eu estou fazendo show, porque geralmente às vezes fiz show tipo sem camisa, né? Tipo, despedida de solteira ou nos lugares. Aí sempre tem algumas que tu é mais. Faz um carinho. Se faz carinho, mas é de boa. Se não for muito. Ousado. Invasivo. Invasivo, né? Isso aí, isso é a palavra certa. Se não for muito invasivo, eu tô de boa, sem problema. E aí, você é casado, é solteiro? Agora sou solteiro, faz 3 anos que tô. Desde que cheguei na Austrália, né? Que sou solteiro. Mas eu sou casado. Tipo, eu sou separado, se fala divorciado. Sim. Divorciado. Minha ex-esposa é brasileira, pernambucana. Mas você já recebeu alguma proposta indecente, assim? Alguém que chegou e falou, assim, palavras? E o homem também. Diz que é mulher e homem. Hoje você se livrou de uma aqui. Se livrou, do André aqui. Salve, André. Essa o André ia fazer, com certeza. Não tem assédio de homem também, não? Não teve nenhuma proposta indecente? Não, tive, mas, como dizer, eu deixo bem claro. Dá pra perceber, entendeu? Que eu sou muito... Já muito um cara muito de boa, mas sou... eu me acho, nessa época da minha vida, um pouco difícil. Tipo, sou um cara... Tô ficando muito mental, entendeu? Mais fácil. Vamos dizer assim. Foi muito mais fácil. Acho que faz parte... Agora eu tô num momento... Da maduração, né? Da minha amadurecimento. Da minha pessoalidade, agora preciso. Tá escolhendo mais, selecionando fico melhor. Mais selecionando mais, entendeu? Mas aí, selecionando, fica. Entendeu? Descartados. A minha mãe diz que quem muito escolhe, pior recolhe. É exatamente isso. Aí agora tô pra esse novo ano, tenho outra visão. Opa! Opa! Mas você tem alguma história, assim, de alguma coisa engraçada que aconteceu? Não, não tenho história engraçada que possa contar. Conta assim, uns filtros um aí. Um amigo meu. Um amigo italiano que eu tenho. Fala em português. Na época da escola de samba lá que ninguém entendeu, né? É isso aí. Fechamos esse assunto. Então tá certo. Ok, parei. Mas então, você conhece muito bem a cultura brasileira, né? Qual a impressão que você tem, assim, dos brasileiros em termos de... comparando com a cultura italiana? Bom, com a cultura italiana é muito parecida. Eu acho que, especialmente da minha cidade, eu acho que, para esse motivo, eu me dei muito bem no Brasil desde que cheguei. Achei os brasileiros, especialmente do Nordeste, né, muito parecido com a população da minha terra. Nós somos pessoas muito acolhedoras, mas ao mesmo tempo somos bravos também, né? As pessoas, nós estamos onde eu moro, também temos problemas de crime, né? Somos meio chatos, né? Eu fui pra Itália esse ano. E a gente chegou lá e sentiu exatamente o que você tá falando, assim. Daqui a pouco o pessoal xingando na rua, taxista. Buzinando, da vida, xingando. Usando a mão, falando com as mãos Falando alto. Ainda mais que você não foi em Nápoles, senão ia entender. Quando eu cheguei no Brasil a primeira vez, né? Os caras me olhavam e falavam, o italiano agora vai andar num lugar onde não tem que ir. Em vez de estava lá, tipo no Pelourinho, né? Na Bahia. Aí os caras viam que eu me dava bem, tipo, sabia onde ia andar e onde não. Os caras falavam, parece que você conhece. Eu falei, não, é porque na minha cidade a gente tá ligado, entendeu? Exatamente. A gente tá sempre de olho olhando pra trás que alguém quer roubar, alguém fazer. Aí eu não chego lá com a cara de bobo, vou lá, não. Não tinha jeito de gringo, não. Não tinha mesmo. Os caras ficam tipo, cara, você acabou de chegar, já sabe tá como funciona. Tudo. Eu falei, porque a minha cidade é igual, cara. Aí os baianos que chegam na minha cidade se dá bem também, entendeu? Porque se sente em casa. Eu falei, é a mesma coisa aqui. E aí você, assim, você tem, hoje em dia você tem alguma preferência, assim, pelo fala assim, eu gosto mais de brasileiro ou gosto mais de italiano? Bom, não, nesse sentido, não. Eu gosto de pessoas, né, em geral. Então, Romário ou Roberto Baggio? Vou falar Romário. Aê! Ayrton Senna ou Valentino Rossi? Hã? Ayrton Senna ou Valentino Rossi? Valentino Rossi. Não tem como. Ferrari ou Gurgel? Ferrari. Então a gente ganhou um peso um pouco maior pra ir lá da Itália aí, né? Tá certo. Então, ó, bom, no bloco que vem a gente vai receber também o. Não, trouxe, levei, convidei. Comigo o Valerio Fiorini, um grande guitarrista daqui, italiano, mas que mora aqui há muitos anos, e o Danilo Paes, que é um sanfoneiro que todo mundo de vocês já conhece, tá com certeza. Certo. Então, bom, daqui a pouquinho a gente volta, vamos de musiquinha e no próximo bloco a gente vai ter mais convidados aqui para fazer um barulho e para falar dos projetos. Farofa da Blue volta já. É isso aí, Farofeiro. Estamos de volta aqui com o Nunes e companhia. Eles têm vários projetos aí. Vamos falar mais sobre os projetos que eles têm aqui pela frente. Então, Nunes, como é que tá aí daqui pra frente? Como é que estão os seus projetos? Então, nesse novo ano, amanhã, vamos começar o curso de batucada. As minhas aulas de batucada brasileira, de percussão. Do Sambose, uma escola de samba que se chama Sambose. Eu criei esse projeto que se chama Sambose, que é uma escola de samba, mas ao mesmo tempo é um time de percussionistas e dançarinas que faz show. Aí, como cada escola de samba tem também um grupo de uma velha guarda, né, um grupo de samba de raiz, também quis criar no mesmo nome, sempre de Sambose, o Sambose Raiz, que a gente toca as músicas das antigas, né, o samba de raiz mesmo. Mas e aí, você dá curso, quanto que é, aonde que é o endereço, como que funciona o horário? Então, eu tenho vários cursos, toda semana. Quarta-feira é de batucada, de samba, e sexta-feira é de maracatu. Os dois eu faço os cursos intriga. Eu prefiro fazer isso porque tem alguns pôr do sol maravilhosos aqui. Aí na hora que a gente fica tocando, fica assistindo o pôr do sol, fica uma coisa mágica. Ensinando os meninos que ficam aprendendo com esse cenário maravilhoso que as praias de perto nos doam, né? Certo. Bom, queria dar também boas-vindas aqui pro Danilo e pro... Valério. Danilo toca acordeon, Valério toca violão, guitarra. Vocês têm agenda aí da semana para dar pro pessoal? Eu queria também falar sobre a nossa agenda de shows, né? Agora eu falei das minhas classes, que é quarta-feira e sexta-feira, mas nós temos também o Matisse Beach Club lá em Scarborough Beach, que a gente está organizando com o Medi Brasil, com a Jéssica da Capirinha. Aí toda quinta-feira nós temos um tema diferente, né? Já fizemos o axé, fizemos um samba, um pagode. Agora essa quinta vai ter um grupo de rock brasileiro, com a minha banda de maracatu que toca junto com eles, estilo do Nação Zumbi. Não sei se vocês conhecem a banda. Sim, sim, conhecemos. Aí se liga no nosso Facebook, toda semana vai ter um tema diferente. Até vai ter um grande carnaval lá em março. Seu Facebook é facebook.com/sambose. Yeah, eu tenho dois Facebook, é o Núncio Mosquito, que é a minha página oficial, e tem um Sambose, que é a página do Sambose, onde nós publicamos os eventos como escola de samba, de curso, todas as gigs que nós fazemos. Certo, então é Núncio com N-U-N. Yes, N-U-N-Z-I-O, Mosquito e Sambose. Mosquito com K. Mosquito com K, isso é bem, muito importante falar. Exatamente. Exatamente. Então vamos. Vocês prepararam o que hoje para mostrar pra gente aqui? Eu convidei o Danilo, porque já com eles toco faz muito tempo, faz quase 2 anos que a gente está tocando junto, né? Com esse projeto de Danilo da Paz Duo, né? Leva o nome dele porque ele é o principal, né? O sanfoneiro. O sanfoneiro da peste. Não chama Danilo da peste. Eu toco. Hoje vou tocar só um pandeiro, mas geralmente eu toco uma zabumba, um triângulo, e boto nos pedais a gogozinha, né? Se chama One Man Trio. Eu toco os triângulos, a zabumba e os pedais ao mesmo tempo. Banda inteira num homem só. Showman. Tem essa mania, né? Então, antes de vocês tocarem, eu só queria agradecer o nosso patrocinador, a Brasil WA, e os anunciantes do dia, que são a G&Co Hair and Beauty, Thiago Car Technology, Travel Managers Australia e a Apero Training Services, que eles vão estar com a gente por essa temporada, uma temporada de 3 meses, pelo menos. E, bom, então é isso, vamos de música, né? Última coisa que queria falar era do nosso, agora falei com o Danilo, do nosso novo projeto que estamos fazendo com o Valério, que nós vamos chamar Jetsileiro, não é? Yeah. E Jetsileiro é uma mistura entre o jazz e o pandeiro brasileiro. Aí nós vamos tocar 2 musiquinhas clássicas, por enquanto, de samba, né? Que vamos fazer essa mistura, porque ele vem mais do jazz e eu venho do Brasil, do samba, né? Aí criamos essa mistura para fazer uma mistura própria entre o jazz e a música brasileira, no pandeiro nesse caso. Legal. Ótimo. Cabe 2 músicas e 5 minutos? Cabe. Vou fazer então, uma com ele e uma com. Então vamos com nessa. Então vamos nessa. Wait. Yeah, melhor. Hã? É porque eu vou fazer com ele já. Ah, então vai. Thank you. tem mais, tem mais, né? Tem mais. Com... Então vamos lá, emenda, Valério. Emenda. Vai, Valério. Vou ficar perto dele assim aqui. Vamos olhar. Você não faz nenhum na sua vida. Rapaz, é essa. Thank you.